ódio, da miséria e da destruição. Seja nossa condução e nos guie nessa trilha. Abençoe nosso lar, nossos caminhos, nossa família. Em busca dessa conquista, demanda que se aproxima. Se você não conhece, essa é maloca que domina. É a fúria dos correria chegando pra fechar o tempo, mostrando que essa é cultura. Não é pros cabeça de vento, é a união dos pensamentos que gera um só motivo. É o amor desses guerreiros que formam um coletivo. Em peso na pista, é o rap em vista. Nunca desista, com força insista no que acredita. Sempre na ativa, mente criativa, estratégia ativista. Traga a luz pra iluminar os caminhos por onde andar. Traga a luz pra iluminar os caminhos por onde andar. Traga a luz pra iluminar os caminhos por onde andar. Traga a luz pra iluminar os caminhos por onde andar. Quem quiser então pode chegar, mas você vai ter que respeitar. Vagabundagem no ar, se liga, se liga, se liga na rima. É rima de bom talento, eu chego na satisfação. Representando César e Preto, fenomenal. Atividade paranormal, interligado nos versos cronometrados. Na minha linha de frente, correndo lutar, eu vou demonstrar. Nessa vida eu não vou vacilar, seguindo na meta, na linha reta. Você pode acreditar. Você pode acreditar. Longe da destruição. Me traga luz, trago vento, é o que eu preciso pra seguir. Pilantragem no caminho, eu tô cansado de assistir. Vai bem, a disputa não consegue me iludir. Desliguei a TV e do mundão me destaquei. Não me tornei refém, não. Não tô marcando na cidade zero grau. A fumaça tá chapando, o maloqueiro fazendo a trilha. Agitando os neurônios, ilumine os passos de quem tá nesse jogo. Vestindo a camisa com suor, sufoco. Nós somos muito juntos, nunca seremos poucos. Planto que colho, exército dos loucos. Então olha no meu olho, aí maluco, e vê que é mó responsa. Traga a luz pra iluminar os caminhos por onde andar. Traga a luz pra iluminar os caminhos por onde andar. Traga a luz pra iluminar os caminhos por onde andar. Traga a luz pra iluminar os caminhos por onde andar. Essa luz pra iluminar, só peço pro Pai abençoar. Me livre da zica, cobiça, espírito ruim que espalha maldade no ar. Maloqueiros vão dominar, sistema falhado não vai aguentar. É um baque pesado na ideia pra quem ainda não tá acostumado a escutar. O movimento vai se espalhar, não aguenta a missão, vai ter que correr. Não vim pra perder, vários vão nascer e como eu ver tudo crescer. Nem tudo que vê pode te dizer o que daqui pra frente vai ser. Nada que tem vai te reerguer quando sua carne e seu corpo morrer. E não é só por dizer, insistir nessa frase, corra pelo certo. Pelos perrengues passado no errado, é que hoje em dia eu ando esperto. Concreto e firme todas as palavras que eu falei. Quem vai iluminar o meu caminho e o seu é só o rei. Eu.